começa a quadrilha cantada, começando a marcação, as damas do lado do meu coração. Cavalheiros à direita, com muita elegância e cadência perfeita, cada qual em seu lugar, que a nossa quadrilha já vai começar. Muita calma, Silvio Santos, controle um pouquinho seus grandes encantos, quando faz o ar na van, com beijo ou sem beijo com a sua fã. Zé Fernandes já reclama, não quero confiança com a minha dama. Carrancudo bate o pé, enruga a testa e grita anarquê. Vão os pares se afastando, voltando a seu posto pra novo comando. Querem logo travessê, com o vis-a-vis para o balancê. Chega a vez da Terezinha ir toda charmosa dançar com chacrinha, pra usar a sonhador, até vem pros beiços pra ser beija-flor. Nesta altura então o povo quer ver o balanço do engenho novo. Outra vez o anaré, a norma enciumada, feliz cunhosé. O Ayrton sem rodeio já pega a Lolita e sai pro passeio. E no meio do salão a Hebe dá o braço para o Salamão. Puxa fila o Zé Baiosa, na hora que forma o caminho da roça, vai o Hélio de Aguiar, com pinta de poeta já quer protejar. O Edu das uvas fazendo fofoca, previne vem chuva. Mas o Barros de Alencar desmente depressa, é mentira pessoal. O Bolinha nesse instante faz a meia volta pra roda gigante. É Vavilma dá a mão e a roda se amplia por todo o salão. O arco-íris vai pro centro, os homens por fora e as damas por dentro. Aqui o velho marcador já manda formar a coroa de flor. Segue com bastante arte e muita alegria a primeira parte. Olha a cobra no caminho, as damas se assustam soltando um gritinho. Nesta grande confusão, eu peço de novo a sua atenção. Segue em ordem a festança e quem não dança carrega a criança. Novo, a sua atenção, segue em ordem a festança, e quem não dança carrega.